sou louco por você. Onde quer que eu vá, eu lembro de você. No shopping ou no cinema, eu lembro de você. O meu coração já não quer nem saber se está apaixonado, meu bem, por você. Ainda ontem, quando eu encontrei você, olhou pro lado e fingiu nem me ver. Eu quero solução, me diga o que fazer. São 24 horas pensando em você. Isso é amor demais, isso é loucura demais. Pois por você, não sei do que sou capaz. Isso é amor demais, isso é loucura demais. Por causa desse amor, não sei do que sou capaz. Isso é amor demais, isso é loucura demais. Por você. CD especial de Natal Acorrentados e No Turismo. Eu preciso te falar da saudade que... Você ouve aqui no CD Acorrentados e No Turismo Especial de Natal. Hoje, quando eu acordei,

CD especial de Natal Acorrentados e Noturismo. Se um é bom, dois é demais. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão.